Toda honra, toda glória sejam para o nosso Senhor Jesus, o Cristo. Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. Esta pregação é uma palavra de consolação para os irmãos, uma palavra de adoração. Vocês que estudam já conhecem a Bíblia Sagrada. E também, se tu não conheces ainda a palavra do Senhor Jesus, saiba que é uma palavra simples, saiba que a salvação em Cristo Jesus é simples, saiba que o próprio Deus é galardoador daqueles que o buscam e dá comprovações de sua existência. Então, mesmo nós que estamos em Cristo Jesus, nós olhamos para o mundo, olhamos as atrocidades, mas nós recebemos comprovações, nós sabemos que o Senhor existe. E nós sabemos que Ele não está de braços cruzados. Pelo contrário, Ele é o Criador, o Eterno, Ele é dinâmico, Ele sustenta todas as coisas e em Sua palavra nós temos o conhecimento de todas as coisas, como elas estão acontecendo de fato, não somente neste mundo, como também no mundo espiritual. E o mundo espiritual que parece invisível, né, irmãos? Já deixa de ser invisível para todo aquele que crê, porque nós recebemos cada vez mais a presença do nosso Deus, sinais após sinais, comprovações após comprovações. Nós sabemos, segundo a palavra, e a palavra que se faz verdade todos os dias, porque ela é a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós experimentamos esta verdade, nós experimentamos um relacionamento pessoal com o Senhor Deus, que nos concede a sua presença, que nos concede o colorido de cima e não o colorido de baixo, que nos concede a oferta de cima e não a oferta de baixo, que nos concede a verdadeira riqueza que vem de cima e não a riqueza temporária enganadora que vem de baixo. Se você ainda não crê, lembre-se destes pontos. O Senhor Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Mas é necessário um pingo de humildade, ou seja, o Senhor Deus só vai dar comprovações de si mesmo para aquelas pessoas que têm humildade, que se interessam e que se aproximam um pouco de sua palavra. É muito fácil os homens acusarem o Senhor Deus, dizendo que Ele não existe, que Ele permite as coisas ruins que acontecem neste mundo, e as pessoas que fazem isso se esquecem que estão criticando a si mesmas, porque as coisas que acontecem neste mundo não são a vontade do Criador, são coisas que o homem faz. As atrocidades do homem são coisas do homem, simples assim, não a vontade do Senhor Deus. Então as pessoas deveriam, antes de travar, né, porque durante as mensagens que os cristãos levam, durante a palavra do Senhor Deus, em vez de considerarem experimentar ter um relacionamento com o Criador, as pessoas travam. Já no início de uma mensagem, elas não recebem aquela mensagem. E isso é muito simples de explicar, porque o mundo, ele preparou a mente das pessoas para viver no mundo. Mas o Senhor, Ele vem de cima e Ele quer preparar as nossas almas para ingressarmos no mundo vindouro, nas moradas que o Cristo foi preparar. Então, amados ouvintes, principalmente aqueles que ainda não creem, lembrem desses três pontos. O Senhor existe. É só uma questão de permanecer na busca, de se interessar um pouco, e o próprio Criador te dará comprovações de si mesmo. As atrocidades que acontecem no mundo são do homem. Se o Criador parece estar em silêncio, é simplesmente porque uma alma que diz isso ainda não recebeu comprovações de que o Criador não está em silêncio. Os versículos desta pregação, que são dirigidos a Israel, também são para nós. Muitas vezes uma pessoa lê um texto, critica, dizendo isso foi para o povo de Israel, não serve para nós. Serve sim. A palavra evangelho vem do grego, como vocês sabem, significa boa nova ou boas novas. Então, Quando eles queriam dar boas notícias a alguém, eles diziam algo como: eu tenho evangelho para ti. Eu tenho uma boa notícia, eu tenho boas notícias. E hoje nós olhamos esse mundo, olhamos as guerras, tudo o que está acontecendo, e nós pensamos: que boa notícia pode haver neste mundo? Somente aqueles que ainda estão seduzidos pelo mundo, sem perceber a existência do Criador e o destino final, somente estes ainda se iludem com boas notícias. Mas nós mesmos que estamos em Cristo vivíamos assim, achando que o mundo tinha boas notícias. Vivíamos nos deleites deste mundo, nos deixávamos levar, o tempo foi passando e glórias ao Senhor Deus, que o Criador providenciou para nós um meio para que nós pudéssemos crer no seu Filho. Porque a palavra diz que ninguém pode chegar nas mãos do Senhor Jesus se o Pai não o trouxer. Então, que boas novas ou boa nova pode existir? Nós sabemos. A boa nova é a vinda do Senhor Jesus. Então, não é uma notícia deste mundo, é uma notícia de cima. O Senhor veio de cima. Mas aqueles que ignoram continuam iludidos com o pecado, com as suas próprias concupiscências, com o seu próprio modo de viver, achando que viverão eternamente neste mundo. Então é mais fácil criticar, é mais fácil ignorar esse Deus maravilhoso, é mais fácil dizer que este Deus permite as atrocidades que o homem comete. Olha só que audácia, né? O homem comete as atrocidades e o próprio homem vai dizer que esse Deus é ruim porque permite que o homem cometa atrocidades. O homem comete as maldades e vai dizer que esse Deus não se importa. Entre tantas outras mentiras que as almas incautas usam para acusar o Criador. Então, desse jeito, fica mesmo impossível para muitos aceitarem que o Senhor Deus sequer exista, pois estão mergulhados no seu sono de ignorância. Como sabemos, existem pessoas tão cruéis que são capazes não somente de fazer guerras, como também de cometer todo tipo de atrocidade dentro e fora das guerras. Para piorar, essas pessoas não conseguem aceitar a existência do Criador porque já estão naquilo que a Bíblia Sagrada diz ser operação do erro. É uma situação em que uma alma não tem mais condições de crer no Senhor Deus. Ela está indo para a condenação eterna. Então, que boas novas podem existir? Né? Se já vem os cristãos dizendo que, olha, tem a condenação eterna, tem o lago de fogo. A primeira boa nova é o Senhor Jesus e que é muito fácil aceitar o Senhor Jesus e receber na mesma hora a vida eterna. Todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna e passa a receber comprovações desta verdade. Mas nós sabemos que tudo é consequência dos atos da humanidade. Então, até mesmo nós que aceitamos o Senhor Jesus, estamos vivendo nesse mundo, estamos observando, estamos ainda participando deste mundo e sofrendo com este mundo. Sabemos nós que o homem se afastou do Criador. Muitos se afastaram tanto que nem sequer conseguem aceitar que o Criador existe, muito menos que ele é bom, perfeito, agradável. Não aceitam que eles mesmos são os autores de tanta atrocidade. Existem vários exemplos, é muito fácil apontar o dedo para um assassino. E a palavra do Senhor Deus diz: olha, o perdão é para todos, indistintamente. Se um assassino aceita o Senhor Jesus, na mesma hora ele é visto como limpo perante os olhos do Criador. Significa uma alma que se arrepende, não quer mais fazer o mal e agora começa a buscar a palavra do Senhor Deus. Essa é a boa nova. O Criador enviou o próprio Filho Jesus e todo aquele que nele crê, a partir dali, está limpo. Está limpa, essa pessoa caminha com o Senhor Deus desde já para toda a eternidade. Então é muito fácil apontar o dedo para um assassino, para qualquer tipo de pessoa que nós não gostamos, que está fazendo algum mal visível, não é? Mas o Senhor Deus, ele vê o mal Ele revela para os seus o que é o mal, ele dá discernimento, e por isso nós cristãos, depois de termos aceito o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, temos dentro de nós, habitando o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz, nos guia, nos dá consolação e nos dá entendimento. Como eu estava dizendo, nós cristãos sabemos a diferença entre o bem e o mal e estamos em nosso processo de purificação, de glorificação, de crescimento no Cristo Jesus. É um processo diferente, nada parecido com aquilo que o homem ensina. É um processo que não tem evolução e tem evolução. É um processo que tem crescimento e não tem crescimento. Em resumo, é um processo que, dentro do tempo que o Senhor Deus concedeu, ele faz toda a evolução, ele faz todo o crescimento, ele faz toda a transformação. Por isso dizemos que o Senhor Deus, nosso Pai, é também o grande oleiro, porque ele está preparando as pessoas para ingressarem no reino celestial. Ele está preparando cada alma que aceitou o seu Filho Jesus como se fossem vasos. Por isso, ele é o grande oleiro. Ele sabe o que está fazendo. Nós não podemos fazer nada. Nós nos entregamos nas suas mãos e o grande oleiro faz a sua obra. E o que acontece é que nós passamos a receber, através do Espírito Santo que habita em nós, passamos a receber revelações, orientações, passamos a receber consolação, passamos a receber as riquezas de cima, a revelação, a profundidade, o conhecimento da palavra de Deus, e passamos a receber coisas bem simples que muitas vezes os ímpios não entendem. Como é que um assassino pode ser igual a uma pessoa numa festa de ano novo? Como é que pessoas numa guerra com metralhadoras, com bombas, fogos, aquele céu iluminado de foguetes que nós temos medo, aquelas bombas, aquele barulho atordoador, aquela fumaça, aquelas pessoas sangrando, morrendo, como é que isso pode ser ruim e pode ser tão ruim quanto uma festa de ano novo? Nós, cristãos, sabemos, porque o Espírito Santo vai iluminando, vai dando revelações sobre como é, de fato, este mundo. Este mundo tem um príncipe que quer impedir as pessoas de receberem o Evangelho de Jesus Cristo, a Boa Nova. Quer impedir as pessoas de receber a palavra do Senhor Deus. Por isso, o maligno, ele faz um mundo de uma forma coordenada para que tu não recebas a verdade. Então, nesse exemplo bem simples, qual é a diferença de um assassino para uma pessoa em que nós dizemos: olha, é um amigo meu, está na festa de ano novo, está fumando o charuto dele, está bebendo um drink, está abraçado com a namorada ali, está soltando fogos de artifício. Não é bonito, irmãos? Eu gostava, as poucas vezes em que eu participei das noites de ano novo, quando a gente observa aquele céu cheio de fogos de artifício, eu mesmo já soltei fogos de artifício. E perante o nosso Deus, quem que vai para o céu? Aquele bonzinho, o vovozinho do quinto andar, ou aquele assassino? Muita gente vai dizer assim: ah, é o vovozinho do quinto andar. O assassino não vai para o céu. E isso é puro engano. Aí é que está a facilidade. Como é fácil aceitar o Senhor Jesus? É uma questão de decidir. É uma questão de parar um minuto para pensar, é uma questão de se aproximar e ter uma experiência pessoal com esse Deus e receber do próprio Deus não somente a comprovação de que ele existe, como também toda a obra de salvação. Nós não podemos fazer nada. Cristo fez tudo, tudo por todos aqueles que nele creem. Quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Pode ser a vovozinha do quinto andar, pode ser um assassino. Porque o que o Senhor Deus nos ensina é que nem a vovozinha do quinto andar vai para o céu se ela negar o Filho de Deus. É simples assim. Então, neste exemplo, para quem ainda não percebeu, qual é a diferença daqueles soldados que estão matando, que estão nas guerras? É claro que muitos estão lá defendendo, né, porque foram atacados, são inocentes, têm autorização do Criador para se defenderem. Mas aqueles que começaram a guerra, Qual é a diferença desses assassinos para aquele amigo nosso soltando um foguete ali, né, numa festa? A diferença perante os olhos do Criador é nenhuma. Ambos são assassinos. E fica muito difícil assim, esse exemplo tão simples, não é? Como é que esse Jesus é uma boa nova se coloca coisas que a gente não entende? Então, isso é um exemplo bem claro, bem simples, que é impossível entender como esse Deus pode ser tão maravilhoso, como ele existe, como que ele está ativo se o mundo está desse jeito. Nós que cremos no Senhor Jesus sabemos que este Deus existe e está ativo, está trabalhando ativamente e nos ama e nos deu a vida eterna e abundante. Para quem não entendeu ainda esse pequeno exemplo, como pode ser igual, né, irmãos? Até os irmãos em Cristo ficam escutando as pregações para receberem mais exemplos, para receberem mais comprovações, para receberem mais nuances da palavra, revelações, para receberem mais daquilo que o Espírito Santo fala muitas vezes para um e poucas vezes para outro. E assim nós vamos buscando pregação em cima de pregação, e o Espírito Santo vai completando um cadinho aqui, um cadinho ali, e nós vamos no caminho, na verdade e na vida, que é o Cristo Jesus, a porta de entrada para o céu. Então, nesse exemplo, bem simples, qual é a diferença de um assassino para aquelas pessoas que estão se divertindo nos drinks, soltando foguete, até a capa desse áudio? Tem uma imagem de fogos de artifício, uma imagem bonita, né? Aquilo que a gente gosta de ver, o céu iluminado, né? Cheio de fogos, que dá aquela noção das pessoas se abraçando, dizendo Feliz Ano Novo. E aí é uma alegria, é uma virada de ano. A humanidade escolheu um dia para fazer isso, sem motivo nenhum. Nós sabemos que depois nada muda, é tudo ilusão do mundo. Mas é bonito, eu confesso. Eu mesmo queria ter isso mais vezes, mas hoje em Cristo já não busco mais essas coisas. Por quê, pregador? Aí está. Nas guerras nós vemos também o céu iluminado. Por que que não é bonito? Por que que não é bonito ver aqueles foguetes explodindo no céu? Porque as pessoas estão morrendo lá. Porque aquelas luzes significam bombas, significam mortes, significa ação do mal. Significa a ação de homens cruéis dominados por demônios. Demônios que estão conduzindo a humanidade para fazer o mal. Por isso, nós vemos nas guerras os céus iluminados pela ação de bombas. Ué, mas qual é a diferença, então, entre o céu iluminado nas guerras e o céu iluminado numa noite de ano novo? Perante os olhos do Criador, amados, nenhuma. Explica, pregador, explico. Por que que eu estou me alongando? Para vocês verem que se nós não estamos em Cristo Jesus e os que estão em Cristo Jesus, não precisam nem entender isso que eu vou dizer agora. Porque tem muitos e muitos e muitos exemplos. Mas nós já entendemos o seguinte, que a salvação é somente no Cristo Jesus. Não existe um sequer que se salva. Não existe uma alma que consiga chegar no céu. Não tem como chegar. O maior exemplo que eu tenho na minha mente é para aqueles que acham que existe a reencarnação. Então, para uma pessoa assim, a pergunta fica no ar: quantas vezes ela acha que ela poderia reencarnar, evoluir a ponto de dizer, olha, agora eu tenho condições, estou evoluído, tenho condições de me apresentar para o Senhor Deus? Nunca, nem 100 milhões de reencarnações. Não existe evolução suficiente para que uma alma receba o direito de estar na presença do Senhor Deus. É por isso que o Criador enviou o próprio Filho dele, que é perfeito, santo. Desceu, veio nessa terra imperfeita, cheia de pecados, onde todos estão enganados, para trazer a palavra da verdade. Por isso, todo aquele que nele crê se espelha no Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e começa a receber do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, começa a receber comprovações, começa a ver aquilo que não via antes, começa a admitir que estava errado, começa a entender por que que as coisas deste mundo são um engano. Então, agora, voltando ao exemplo, qual é a diferença, misericórdia? Mas é bem assim. Qual é a diferença entre os fogos que aparecem nos céus dos campos de batalha e os fogos de artifício de uma festa de ano novo. Aquele incauto ímpio já vai desistir de escutar a mensagem e vai dizer: mas que bobagem, a diferença é bem clara. Um é de foguete que mata e outro é de foguete de festa, de alegria. É. Como é que esse Deus não vai salvar as pessoas que estão numa festa de ano novo se não crerem no Filho de Deus? Não tem salvação. Porque estão cometendo os mesmos erros daquelas pessoas que estão na guerra. Para entendermos melhor, nós temos que buscar, então, nos aproximar do Senhor Deus, e é o que os irmãos fazem, nós fazemos, e cada vez mais o Espírito Santo explica, neste exemplo, por que que não tem diferença nenhuma. Porque nas guerras, as pessoas estão matando, jogando aquelas bombas, aquelas luzes. Na virada de ano novo, as pessoas estão matando também, jogando aquelas bombas e aquelas luzes. Aí o outro vai dizer assim: não, agora não, agora não quero mais escutar. Isso não faz sentido. Isso é para ficar bem claro, irmãos. Principalmente aquele que escuta pela primeira vez. Como que uma alma não consegue ver a verdade se ela não tiver o Senhor Jesus? E a diferença em todas as coisas é bem clara quando nós temos o Senhor Jesus. Antes eu mesmo gastava comprando caixas e mais caixas de foguetes. Saía correndo para ver aquele céu iluminado, eu acendia aquilo ali. E vi o céu, que alegria, e não sei o quê. Eu mesmo fiz parte disso. É gostoso, é bonito, não é mesmo? Mas o que que eu estava fazendo? Eu estava matando pessoas. Ô, pregador, explica de uma vez. É simples. Quando as pessoas numa guerra olham para o céu iluminado, o que que elas têm? Alegria ou tristeza? Tristeza. Pavor. Medo. Elas sabem que as pessoas estão morrendo ali. E por que que as pessoas, numa festa de ano novo, olham o céu iluminado, se abraçam, se beijam, bebem drinks, se alegram e não veem maldade nisso? Não tem morte nenhuma, pregador. Ninguém está matando ninguém. Esse é o engano do mundo. Nesse momento em que as pessoas gastam milhões e milhões de dólares comprando fogos para shows pirográficos, nesse momento em que os céus estão iluminados e que tudo parece bonito, essas pessoas que estão se abraçando sem Cristo Jesus e que patrocinam essas festas são tão cruéis como os piores assassinos nas guerras. Porque para elas o céu iluminado é bonito, para mim também era. Os homens que fazem as guerras e vendem as armas, quando veem aquele céu iluminado matando as pessoas, aquelas bombas, eles acham lindo aquilo. Está entrando dinheiro no bolso deles. Para nós também, nós achávamos lindo uma festa de ano novo onde nós gastávamos caixas e mais caixas de fogos de artifício. Então fala logo, pregador. Qual é o mal que tem em fazer isso? Fala, pregador. Não existe diferença nenhuma. Porque os milhões de dólares que milhões de pessoas gastam em cada virada de ano novo é dinheiro que poderia matar a fome. Mas em vez de matar a fome, eles gastam esse dinheiro. Eu mesmo fiz isso muitas vezes. Gastam esse dinheiro com fogos de artifício. E ao fazer isso, eles não matam a fome, mas matam as pessoas de fome. Sim, isso é tão cruel quanto as guerras. Então vejam a comparação. Nós que estamos em Cristo Jesus, a palavra diz que nós não somos dignos. Toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus. Mas todo aquele que aceita recebe a dignidade porque Cristo é digno, recebe a santidade porque Cristo é santo, é glorificado porque Cristo é a glória do unigênito do Pai. Isso não é somente lindo, é maravilhoso. É o Deus vivo, sabendo que essa humanidade estava perdida, envia o próprio Filho para nos salvar. Essa é a boa nova, saber que o homem se afastou tanto do Senhor Deus. Que já não consegue reconhecer onde está o pecado, onde está o seu erro, nas suas melhores construções, nas suas melhores intenções, o homem hoje é pecador, é ímpio, faz o mal sob diversas formas. O Satanás, ele é o Lúcifer. Ele conhece a luz e ele mostra uma luz, ele mostra alguma glória, ele tem algo temporário para mostrar. E as pessoas não se dão por conta que o que ele oferece é temporário, não é a vida eterna, é o engano. Então vejam esse exemplo bem simples que eu dei. Não tem diferença nenhuma entre um céu iluminado pelas bombas das guerras e um céu iluminado por fogos de artifício. À primeira vista, se a gente não presta atenção, não faz sentido. Mas faz muito sentido para aquele que está nas calçadas, no frio, morrendo de fome, na noite de Ano Novo, enquanto as pessoas regam as suas festas a champanhe, salgadinhos e fogos de artifício. Eu não estou apontando o dedo para ninguém, não estou julgando, porque eu mesmo fiz parte disso. O Senhor Deus sabe, mas todo aquele que crê no Cristo Jesus se arrepende e agora começa a buscar a face do Senhor. Porque o Espírito Santo nele está e o Espírito Santo orienta, guia e dá consolações. Qual é a boa nova, então? A boa nova é que nós estávamos totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Vejam as coisas que estão acontecendo nesse mundo. E eu não tenho coragem de dizer, ainda que possa ser, né? Parece que é já, né, irmãos? O fim dos tempos. Eu não tenho coragem de dizer. Eu não tenho coragem de alarmar, de inventar coisas, porque esta terra sempre foi assim. Sempre foi o fim de um aqui, o fim de outro ali. Ao homem foi ordenado viver uma só vez. E as almas fogem desta verdade. É mais fácil fugir eu mesmo nos meus pecados, depois de ter aceito o Senhor Jesus, confessei. Eu mesmo pequei muitas vezes. Como Jonas na barriga do peixe, fugindo do Criador, e esse Deus maravilhoso veio a mim várias e várias vezes com mensagens, com sinais, me dizendo que eu estou perdoado. Até mesmo enviou um anjo. Esse é meu testemunho para quem escuta as minhas pregações. Já está acostumado, já sabe que em algum ponto das minhas pregações eu vou dar o testemunho, ainda que rapidamente. Não há necessidade de crer no meu testemunho, mas aconteceu. No ano de 2020, esse Deus maravilhoso enviou um anjo em carne que ficou pairando acima da multidão em Porto Alegre. Ficou pairando por mais ou menos 1 minuto para me trazer uma mensagem. Aquele anjo veio me trazer uma mensagem que é para mim, mas parte dela eu posso falar para vocês, que eu estava indo para o inferno, para a condenação, porque eu estava amando mais o mundo do que a Deus. A palavra diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E agora vocês entendem um pouco mais. Por quê? Porque o mundo engana. Porque o mundo é dirigido pelo maligno e seus demônios. Porque o mundo nos apresenta aquilo que parece bom, mas vai enganar até o final. Esse exemplo simples é bem claro. Que diferença há entre um céu iluminado por fogos de artifício? A palavra artifício em fogos de artifício já diz, né? Parece uma coisa boa, porque não são fogos de artifício, é para enfeitar o céu. Que diferença há entre os fogos de artifício e os fogos reais nas guerras? Nenhuma, porque os fogos nas guerras estão matando e os fogos de artifício estão matando também, simplesmente porque esse dinheiro podia matar a fome das pessoas. E como não mata a fome das pessoas, acaba matando as pessoas pela ignorância dos outros que estão nas festas de champanhe e fogos de artifício. Então, qual é a boa nova? A boa nova é o Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. É o Filho de Deus que desceu para nos falar a verdade, para nos mostrar o caminho para a vida eterna. Essa é a boa nova. E todo aquele que nele crê, já aquele que não crê, mas se aproxima, ele começa a receber comprovações. Ele começa a receber sinais do Criador. Ele começa a ter certeza em pouco tempo de que isto é verdade, de que tem a vida eterna. Então, ele diz sim, simples assim. Então, em vez de acusarmos o Criador, melhor é nos aproximarmos do Criador. Eu mesmo chego a dar um testemunho tão rápido e tão forte que parece até ridículo. Para quem nunca escutou meu testemunho, deve estar pensando, é ridículo o que ele falou agora há pouco. E esse pregador segue naturalmente a pregação, sim, o que eu disse é verdade. O Senhor Deus enviou um anjo em carne para falar comigo, pairando acima da multidão. Aquele anjo olhou nos meus olhos com um olho de amor um amor que vem do céu, que não tem na face da terra. Ele olhou nos meus olhos também com olhos de fogo, no sentido de olhos de condenação, porque eu estava amando o mundo. Esse é meu testemunho simples, sem adicionar, sem tirar. Aconteceu. Mas, independentemente de crer neste testemunho, vocês podem observar como nós temos sido ignorantes. Como muitos de nós, antes de crermos no Senhor Jesus, nós acusávamos o Deus Todo-Poderoso de não fazer nada. Outros diziam que ele não existe e muitos blasfemam dizendo que esse Deus é ruim. Então nós sabemos que, mesmo nós que estamos em Cristo, ainda somos um pouco ignorantes. Por isso nós estamos sempre buscando a santificação. Por isso nós estamos sempre pedindo para o Pai que nos revele, que nos mostre o que devemos saber. Porque nós ainda estamos na carne. E a vida na carne é limitada, nós sabemos. A palavra diz que nós nascemos primeiro na carne e depois nós temos que nascer da água e do Espírito. Ou seja, da água, que é a palavra do Senhor Deus, e do Espírito, que é o próprio Deus. Os cristãos, de fato, já nasceram da água e do Espírito. Então agora nós estamos num processo espiritual para sair da carne. Mas muitos nasceram apenas da carne e não percebem este mundo cruel. Não percebem que tudo isto é fruto de suas próprias ações e tudo se torna muito comum para eles. O Senhor Jesus, então, vem de cima para nos levar para cima. Por isso que todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Porque o Espírito Santo, que vem de cima também, passa a habitar nessa alma e a pessoa passa a perceber além dos paradigmas carnais. E a verdade é essa, né, irmãos? Muitas pessoas, em vez de criticar, deveriam fazer uma única pergunta: se Deus existe, como faço para obter a sua atenção? É, porque se Deus existe e é perfeito, então eu quero saber como conseguir a sua atenção. Isso é sabedoria. Mas muitos encerram dizendo: não quero saber, estou olhando vocês cristãos, estou olhando o mundo, eu sei que Deus não existe, não vou ler a Bíblia Sagrada. Não é assim, amados? Muitos dão essa resposta. Eis aqui um que já deu testemunho mais uma vez. Desceu um anjo em carne com grande poder no ano de 2020 para buscar essa ovelha perdida, porque eu estava desgarrado, eu estava buscando mais as coisas do mundo do que a vontade do Senhor Deus. O Criador é o eterno. Ele é bom, é mais do que bom, nós sabemos, é perfeito. E onde está a boa nova? Onde está a perfeição? Onde está a prova disso? Queremos saber, não é? Ah, que bom seria se todos dissessem isso, mas muitas pessoas nem querem saber, né? Se baseiam em sua própria concupiscência, no seu próprio entendimento. Se elas se aproximassem do Criador, perceberiam que a essência do Criador é amor. Não é um amor falso, um amor das coisas temporárias, das propostas de filosofia, as coisas que o mundo ensina, mas não duram muito. É o amor eterno. É o amor que, em primeiro lugar, mostra que é verdadeiro, dá comprovações. Veja o meu testemunho para quem ainda não crê. Desceu um anjo. A minha vida inteira eu recebi a visita de demônios. Quando aceitei o Senhor Jesus, pararam os demônios e eu passei a clamar por sinais. O Senhor Deus tem me concedido vários e vários sinais, mostrando que Ele está presente. E para quem crê no Senhor Jesus, nós sabemos que nós estamos dentro do plano do Criador. Nós estamos salvos nas mãos do Senhor Jesus. Então vejam como muitos de nós têm sido egoístas, egocêntricos. O exemplo básico que eu dei para vocês sobre os fogos de artifício, que não são diferentes dos fogos de guerras, porque em ambos os casos as pessoas estão ignorando o semelhante. Estão matando ou na guerra, ou estão matando deixando de ajudar os pobres. É claro que nós erramos muito, mas à medida que o Espírito Santo ilumina nós cristãos, vamos aprendendo com nosso Pai, vamos crescendo na fé, e não significa que nós vamos salvar o mundo. Nós não salvamos o mundo. A própria palavra diz que este mundo não tem salvação. Mas nós mostramos um novo comportamento que é aprovado pelo nosso Pai. Não que nós sejamos bons, mas que nós tenhamos aprendido alguma coisa com o Senhor Jesus. Simples assim. E isso é outra boa nova, que o nosso Deus enviou o próprio Filho para nos salvar e ele não veio condenar, não veio nos julgar, não veio exigir aquilo que nós não podemos fazer. Mesmo o pior assassino que se arrepende e aceita o Senhor Jesus, no tempo dele ele passa a aprender com o Senhor Jesus, passa a se espelhar no Senhor Jesus e vai para o céu. Tem um ladrão que morreu na cruz e não aprendeu nada. Malfeitor, não fez bem nenhum para a humanidade e na cruz aceitou o Filho de Deus. Ele não aprendeu nada, mas ele aprendeu o principal. Ali na cruz ele aprendeu que Jesus é o Filho de Deus. Ele disse sim e foi para o céu. Paulo era assassino de cristãos, foi totalmente transformado, escreveu as cartas paulinas e foi para o céu. Que é boa nova maior do que essa, que frente às coisas que estão acontecendo, nós temos esta porta de saída que é o Cristo Jesus, o Filho de Deus tão amoroso, que entregou a sua própria vida por amor de todos nós. O Senhor Jesus foi tão humilde que ele, antes de ser crucificado, ele tirou a roupa, colocou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Que Deus é esse? O Deus vivo, todo-poderoso, ele é o Verbo. Jesus é um com o Pai, ele é o próprio Deus. Esse Deus que, sendo Deus, sendo eterno, vem, se ajoelha, se despe de sua glória e lava os nossos pés. Esse Deus que vem dizer para nós que ele não tem nada a perder, ele é Deus, é imortal, é o eterno, e veio trazendo a mensagem de salvação através do amor. Que amor extremo é esse? De um Deus que desce, vive como homem, sofre como homem, se humilha até o final, a ponto de, na cruz, sangrando, dizer: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Essa é a boa nova. É o Deus vivo que convida as pessoas por amor. Todo aquele que crê no Filho de Deus passa a ter vida eterna. Porém, muitas almas não têm mais dentro de si nem mesmo um resquício daquilo que é empatia, amor, interesse em ajudar o semelhante. Por isso, elas não têm dentro delas nada do Criador e por isso não podem mais receber ao Criador. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, os guardas estavam aos pés da cruz, jogando sortes para disputar uma túnica. Tudo que eles queriam saber, quem ia ficar com aquela túnica do Senhor Jesus. E o Senhor na cruz dizendo assim: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, amados, a partir desta boa nova, que é a vinda do Filho de Deus, nós temos infinitas boas novas. Saber que esse Deus não veio botar o pezão. Saber que estamos salvos. Que basta crer no Filho de Deus. Basta seguir pelo caminho, pela verdade e pela vida, que é o Cristo Jesus. Basta crer e seguir o Cristo Jesus. Simples assim. E o Espírito do Cristo Jesus habita nesta pessoa que crê, guia, orienta, conduz para a vida eterna e abundante. Mas, pregador, por que essa alegria no meio das guerras, das tristezas? Essa alegria, amados, é porque eu choro também, eu clamo. Eu também estou vendo o que está acontecendo. O Espírito me revela coisas tão terríveis que eu não posso nem falar. Mas a minha alegria é esse Jesus, que apesar dos meus erros, apesar das minhas impossibilidades, apesar do lixo que eu sou, ele veio e me escolheu, como ele escolheu todo aquele que nele crê. Esse Deus não veio colocar o pezão, ele sabe que nós somos uma humanidade caída. Ele veio salvar, ele veio restaurar. Essa é a boa nova, essa é a alegria. Ah, pregador, mas que alegria é essa? De novo, né? Fica esse sentimento, não fica, irmãos? Principalmente aquele que não crê. Lembrando, alegria, porque o Senhor Deus me deu comprovações, muitas comprovações. Porque mesmo depois de ter descido aquele anjo em carne, irmãos, eu fiquei muito aflito, não somente porque eu pequei, porque é forte, vocês conhecem. Quando nós estamos diante de coisas fortes, é o Senhor Jesus dizendo: não temam, O Senhor sabe que nós somos fracos. O Senhor sabe que em algum momento nós vamos como que andar pelo mar e começamos a afundar por falta de fé. Esse Deus maravilhoso que sabe tudo isso, que está sempre estendendo o braço para aqueles que creem. Então, eu tenho clamado, irmãos, eu tenho pedido, Senhor, mostra-me mais. Eu não vou deixar de pedir mais, só porque eu já recebi muito e tenho recebido mais e mais e mais sinais no meio das coisas que estão acontecendo. Mesmo quando falecem as pessoas, o ímpio vai dizer: ah, mas isso é natural, né? Tem doença, tem a idade, o mundo é assim. O ímpio que nada sente, nós choramos. Nós temos o direito de nos sentirmos fracos com a perda das pessoas. Podemos ter medo, apesar de que o Cristo diz: não temam. Quanto mais a gente avança na fé, menos a gente teme as coisas. Mais a gente caminha com Cristo e sente a presença do Criador. Apesar de todas as coisas que a gente pode sentir, nós estamos enfrentando essas coisas. Nós podemos também pedir mais para o Criador e Ele nos concede sinais, irmãos. Aquele que ainda não crê, saiba que o Criador concede sinais que dão provas claras da sua existência. E se tu pedires mais e mais e mais, o Criador concede mais e mais e mais. E nós que já cremos, muitos de nós não pedem. Isto está em Jeremias 33, versículo 3. Peçam que o Senhor Deus vai revelar mais e mais e mais coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Então, amados, nós já aceitamos o Cristo Jesus, já não somos tão ignorantes assim, mas não ignoremos também que o Senhor Deus é galardoador e Ele tem mais e mais. Nós precisamos. Nós temos que pedir não somente pelos outros, como também para recebermos conhecimento, aquilo que o Senhor Deus quer que nós recebamos. Nós temos que pedir para o Criador: revela-me, Pai, todas as coisas que tu queres que eu saiba. Porque é muito fácil vir em oração e pedir as coisas de baixo. E a palavra nos diz para pedirmos cada vez mais as coisas de cima. Então nós sabemos que muitos criticam a Deus. Não se dão por conta que estão criticando a si mesmos. É, o Senhor Deus não quis o mal para o homem, mas o homem, por sua própria conta, abandonou a Deus e por isso está colhendo os frutos de sua ignorância. Ficam perguntando: por que isso? Por que aquilo? Por que Deus não faz nada? E quando o Senhor Deus envia os mensageiros, pregadores, missionários, pastores, obreiros, estudiosos da palavra, pessoas que humildemente se apresentam para dar todas as respostas, então dizem: isso não existe, isso é coisa inventada pelo homem. Perguntam as coisas, mas não querem as respostas. Quando o Senhor não envia mal algum, dizem que todo mal vem do Senhor Deus. Mas quando o Senhor Deus envia ajuda, envia os seus embaixadores, então dizem que não são de Deus, e sequer buscam verificar lendo a palavra para receber do próprio Deus a comprovação de que ele existe e é bom. Amados, a palavra é muito clara, e tudo que nós estamos vendo no mundo é a realização dos planos do Criador. A incredulidade humana, a má índole, o espírito do maligno conduzindo muitos para a perdição. Então, Mateus 11, versículos 18 ao 19, nós lemos: pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, esses mesmos. Quando vem um de um jeito trazendo a palavra, vem outro do outro jeito, eles sempre acusam. Mas a sabedoria, ela revela através das obras, através daquilo que fazem. E a salvação não é por obras, mas as obras revelam quem são as pessoas. Nós cristãos, nós mesmos, pecamos. Mas isso não são obras. A salvação não é por obras, e a salvação é para aqueles que são pecadores. Os cristãos, nós mesmos que somos cristãos, admitimos que somos fracos, que nada podemos fazer, mas a salvação não é por obras. A salvação não é por obras no sentido de fazer alguma coisa, E a salvação não é por obras no sentido de não pecar, de ser o Zé Bonitinho, de ser o super-homem, de ser o perfeito, porque tem muitos neste mundo que são perfeitos, que podem ajudar, podem fazer tudo, mas apenas gastam seu tempo e seus recursos com as coisas deste mundo. Por isso que a palavra diz: a sabedoria é justificada por suas obras, obras da sabedoria. No meu testemunho, amados, desce um anjo para esse Zé Ninguém. Eu que nada sou nessa vida, nada consegui, não sou rei, não sou Abraão, Isaac, Jacó, não sou os apóstolos, não sou nenhum mencionado na Bíblia Sagrada, mas eu sou irmão de vocês. E o mundo e todas as épocas são do mesmo Senhor. Nós estamos dentro do mesmo plano. O meu testemunho também. Mais um testemunho, e muitos não recebem. Então, amados, se veio João e falava o mal, veio o Filho do Homem, o Senhor Jesus, e porque comia e bebia misericórdia, chamavam de glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Vêm vários irmãos dando testemunho, e eu com este testemunho forte, e confessando até que pequei, que errei muito, e não entendem que a salvação não está em mim. Eu peco, eu erro, mas eu estou buscando a face do Senhor. Não entendem que tem que olhar para o Senhor Jesus, Ele que dá a salvação. Então vejam que humanidade caída. Vejam quanto engano, irmãos. Nós estamos vendo as guerras lá, os céus iluminados. Nós estamos vendo os fogos explodindo lá. É terrível. Eu mesmo não consigo acompanhar direto. Eu olho, choro, volto. Volto para a minha vida como se nada existisse. No outro dia eu fico assim, querendo ver, eu dou uma olhada, espio, o Espírito Santo me conduz. Não tenho essa força como muitos têm para olhar. As crianças sendo mutiladas. É terrível. E saber que aquilo que é terrível lá, muitas vezes eu fiz parte aqui. Muitas vezes eu gastei dinheiro com fogos de artifício, dinheiro que eu podia botar no bolso e largar no bolso de um mendigo. Ah, mas é muito fácil, né, irmãos, entender? Eu fiz isso algumas vezes. Pegar R$ 1.000, R$ 2.000, botar no bolso e guardar e dizer: eu vou, é mês que vem, eu vou lá naquela loja de foguete, eu vou comprar estrelinha, eu vou comprar foguete, eu vou comprar caixa disso, rodelinha, é colorido, é fumacinha, é não sei o quê, eu vou fazer a festa, eu que não tenho dinheiro. Juntei um dinheirinho uma vez ou duas ou três na vida. Botei no bolso e segurei o mês inteiro. Viajei para outra cidade. Porque lá tem uma loja que eu gosto de sentir o cheiro daqueles foguetes. E pagava táxi. E guardava aquilo como tudo para mim, né? Esperando a semana seguinte, a virada de ano, para acender aquilo ali. Para todo mundo ver. Para todo mundo pular de alegria. Eu fazia isso e não tive a coragem de pegar R$ 2.000, R$ 1.000 no bolso e largar nas mãos daquela mulher com dois filhinhos, no frio, à meia-noite de madrugada, como eu já vi muitas vezes. Cidade grande tem muito disso. Quem caminha na madrugada, cedo ou tarde, alguém vai acabar vendo uma mulher uma vez na vida, com duas crianças na madrugada, na calçada, implorando por R$ 10 para poder comprar algum alimento para os seus filhos. Então vejam, né, irmãos, do que o Senhor Jesus nos salvou, da ignorância total, do nascimento da carne, da condenação, da sedução do mundo. Eu mesmo tenho batalhado, mas quando eu vou pregar, o Espírito Santo me ilumina, e eu mesmo vou escutar a palavra de novo, e o Espírito Santo me corrige, me eleva cada vez mais. Por isso que aquele que não sabe, saiba. O Senhor Jesus é tão bom que ele não vem exigir, ele só quer que tu diga sim, se aproxime. E ele vai dando comprovações de que ele existe, e o Espírito Santo vai provando e mostrando como que tu estava enganado. E até nós que estamos em Cristo vamos perdendo o gosto pelo pecado. Vamos sendo santificados, conforme dizem em Apocalipse 22, 11. Quem é santo, santifique-se ainda. Busque a face do Senhor, porque o Senhor vai mostrando cada vez mais. E eu tenho mostrado para os irmãos, tenho confessado meus pecados, tenho mostrado, olha, eu oro para o Pai dizendo: Senhor, como que eu senti ainda gosto pelo pecado? Como que eu errei? Porque o pecado é gostoso. E o Senhor Deus, eu tenho dado testemunho para os irmãos, que o Senhor Deus é tão bom, que Ele é, conforme o Filho diz que é, não veio condenar, Ele veio perdoar 70 vezes 7 cada dia. Ele veio conquistar por amor. Ele dá sinais da sua existência, até um anjo me enviou. Ele dá a riqueza da sua palavra, Ele explica para quem busca. Então, quando eu pecava, eu vinha ao Criador, eu pensava, eu vou resolver isso com o Criador, não pode ser, eu já sei que existe, desceu um anjo. E vinha falando com o Senhor Deus, chorando e clamando e dizendo: Meu Senhor, eu agora estou com medo de ti, não pode ser, tu és o Eterno. Segundo a vontade do teu próprio Filho Jesus, eu estou aqui perante a tua face, falando contigo, não porque eu posso, mas porque Ele me justifica, porque Ele é perfeito. Ele eternamente vive contigo e agora esta tua grande obra me coloca a minha pessoa na frente da tua pessoa. Eu que sou imundo, um lixo, Senhor, como que eu ainda fiz isso sabendo de ti, mesmo depois de ter descido aquele anjo? Irmãos, eu dou testemunho. O Senhor Deus tem enviado sinais que eu não posso falar para vocês do amor dele. A palavra mesma diz que o Senhor Deus não veio condenar, ele veio perdoar. E então o que que acontece? O Senhor Deus me conquista por amor. Eu vou desistindo devagarinho do pecado, vou perdendo o gosto e vou crescendo com Cristo Jesus. É o Senhor Jesus que veio de cima, está buscando a minha alma para habitar nas moradas que Ele foi preparar. Então, amados, para nós é palavra de consolação, porque o que nós estamos vendo aí é terrível, sempre foi terrível, mas vejam, amados, nós já passamos por tudo isso que a palavra coloca. Primeiro, porque nós sabemos, estamos selados, está consumado, nós que cremos no Senhor Jesus. Sabemos o processo como é, que a salvação vem através do Filho de Deus. A salvação vem simplesmente por crer. E quem crê vai atrás do Salvador, segue o Salvador. Por isso que o Senhor diz: negue a si mesmo e siga-me. Porque nós fomos formados pelos enganos do mundo. Nossas mentes, nossos corações, nossas almas estavam embriagados pelos paradigmas, pelas ideias, pelos conceitos, pelas filosofias do mundo. Então Cristo começa dizendo: negue, negue a si mesmo, porque isso passou a fazer parte de nós mesmos. E agora, a boa nova é que nós estamos salvos. Mesmo as coisas que estão acontecendo, é cumprimento, é o fim destas coisas terrenas. Eu mesmo tenho colocado para vocês e para mim que a maior dificuldade do cristão já não é crer, porque ele é cristão porque crê. Justamente porque crê, disse sim. Ninguém diz sim para uma coisa que não existe. Nós sabemos que esta riqueza existe e esta pessoa, que é o Senhor Jesus, existe. E todo aquele que não entende isso, entenda o simples. Se pedir, se buscar a palavra, recebe com certeza comprovações. Não uma comprovação, mas muitas comprovações de que este Deus não somente existe, como ele é bom, perfeito e agradável. A começar pela promessa, né, irmãos? A promessa do nosso Deus é que nós vamos viver eternamente em corpos glorificados, vocês conhecem? Corpos que não se cansam e não precisam dormir, nada nos faltará. Nós vamos construir casas. Nós amaremos uns aos outros e não haverá entre nós ladrões, assassinos ou qualquer tipo de malfeitor. Não haverá fome, doença, tristeza. Todos nós seremos ricos e viveremos em plenitude na presença do Senhor Deus. É boa nova em cima de boa nova. Mas a maior dificuldade que nós temos é adentrar esta nova dimensão, porque o Senhor Deus, ele, quem é cristão, já recebeu comprovações do Criador. Eu falo assim com essa voz mansa, mas é o momento, o Senhor Deus permitiu. Eu também clamo, eu também choro, eu sofro, há muitos anos sem poder dormir. Eu durmo, mas não é sofrimento a noite inteira, eu não posso dizer o que é. Mas são as coisas que a Bíblia Sagrada diz que viriam para a humanidade. Mas para mim, descer um anjo em carne, a minha alegria, apesar de nem sempre ser externa, a minha alegria é interna, eu regozijo na alma de saber que é verdade. De saber que esse Deus, ele nos pega do jeito que a gente está e vai transformando as nossas almas no tempo dele, para que nós cheguemos no reino do céu, para que nós vivamos como filhos dele mesmo. Então, isso é maravilhoso. Isso é a boa nova. Que Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que é perfeito, veio de cima trazer a sua perfeição para nós que estamos embaixo, para que nós possamos, como ele, ser eternamente perfeitos. Enquanto isso, muitas pessoas insistem na ignorância. Nós éramos ignorantes, né, irmãos? E ainda somos muito ignorantes. Glórias ao Senhor Deus que nós aceitamos o Filho dele. Temos já a vida eterna, mas é por isso mesmo que a gente tem que clamar, né? Nós temos que buscar conhecimento de cima. A salvação, a palavra diz, vem do conhecimento de Deus. Mas muitos permanecem dizendo, por que Deus permite as atrocidades que a humanidade comete? Olha só a estultícia, né? O Senhor Deus permite, sim, mas quem comete é a humanidade. Onde está a sua misericórdia que não salva as pessoas que estão sendo estupradas, assassinadas, escravizadas e roubadas? A sua misericórdia está nisso, no plano de salvação. E enviou o próprio Filho. Quem lê a história do Senhor Jesus fica tomado por misericórdia sem fim. Só de saber que esse Deus não veio condenar, não importa quem seja, a pessoa pode ser o pior assassino, se crê no Filho de Deus, já passa a ser limpo, já passa a caminhar com Deus na mesma hora. Onde está esta perfeição? Né? Perguntam. Mas o problema é que estão olhando para o mundo, estão olhando para os cristãos. Então o mundo, no geral, é fácil dizer, não tem perfeição nenhuma. E mesmo nós cristãos, é fácil dizer, não tem perfeição nenhuma. Nós estamos recebendo a perfeição que vem do Cristo Jesus. É o trabalho que o grande oleiro, o Pai e o Filho fazem em nossas almas. Aí continuam perguntando, por que parece que o Senhor Deus não faz nada? Misericórdia! Leiam a Bíblia. Só de saber que o Senhor Deus dá a comprovação de sua existência, ponto final, como que não faz nada? Ele existe. Ele criou todas as coisas e tudo isso faz parte do plano de Deus. E a fatal pergunta que muitos fazem, né? Por que que o Senhor Deus exige adoração exclusiva só para si? Muitos que se dizem cristãos estão aí adorando santos, adorando Maria, adorando imagens, tem amuletos, tem também respostas positivas demais, sem contudo trazer a palavra do Senhor Deus. É a pregação da prosperidade. Estão ainda adorando também as filosofias deste mundo. E aqueles que não creem em nada disso, pergunto, por que esse Deus exige adoração só para si? Será que esse Deus é tão ruim assim que ele quer ser o melhor de todos? Quer ser o bam-bam-bam? Quer se exibir? Quer ser um ídolo? E nós sabemos que o Senhor Deus nos ensina que a adoração é somente para ele, porque a adoração é mais do que gostar. Gostar é para as coisas. Nós gostamos das coisas. Adoração é mais do que amar. Amar é para as pessoas. Nós amamos as pessoas. Até mesmo o Senhor Deus nós amamos. Mas a adoração é mais do que gostar, é mais do que amar, é somente para o Senhor Deus. É o amor maior que nós dedicamos somente para o Criador, porque é a maior conexão que existe. Ora, se é a maior conexão que existe, então, o Senhor Deus não diz que devemos adorá-lo porque ele é um ídolo, porque ele tem maldade, porque ele é egocêntrico. Não, é justamente o contrário. Porque o Senhor Deus sabe que a adoração é a conexão mais profunda que existe. E uma alma sensata não vai querer conectar a si mesma a coisas mortas. como um carro, como um tesouro qualquer, um iate, um império, como aquisição de casas, terrenos e coisas deste mundo. Aquele que se conecta profundamente a estas coisas, como uma coleção de selos, uma coleção de carros. Aquele que faz isso, ele está ancorando a sua alma nas coisas temporárias. Ele está prendendo a sua alma nas coisas desse mundo. Ele está se acorrentando nos desígnios do Satanás. Quando Cristo, que é perfeito, vem de cima para nos tirar disso tudo. E o único modo de sairmos é amando a Deus. É o primeiro mandamento, amar o Senhor Deus de toda a mente, de todo o coração, de toda a nossa alma, para que haja uma ligação profunda, uma adoração entre nossas almas e o Senhor Deus, para que possamos ser desarraigados do pecado deste mundo e plantados no reino de Deus. O único jeito é nos conectarmos profundamente com aquele que é perfeito. Essa é a boa nova. Aquele que é perfeito desceu, mergulhou fundo nesse mundo terrível para que sejamos conectados diretamente com Ele. Isso é a salvação. Por isso a palavra diz que nós somos ramos de Cristo, porque Ele é a videira verdadeira, porque dEle vem a vida verdadeira, porque os ramos conectados na vida recebem a seiva de vida eterna. Por isso, desde já, nós estamos recebendo da vida eterna e abundante em Cristo Jesus. É boa nova em cima de boa nova. Não estamos mais conectados profundamente ao mundo, adorando, sugando, recebendo a seiva no mundo. Estamos conectados profundamente ao Cristo Jesus, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Entre tantas perguntas, essa é muito forte, né? Dizem, por que esse Deus exige adoração exclusiva só para si? A ideia que o mundo tem de adoração, de ser um ídolo, de ter as pessoas olhando para si mesmo para se sentir o tal, se sentir o Todo-Poderoso. Não, não tem. Só existe um que já é o Todo-Poderoso, que já é completo, não precisa de nada. Exige adoração não como forma de idolatria, mas para o nosso bem, para a conexão profunda entre nós e o Pai. Quando o Senhor Deus exige adoração exclusiva para Ele mesmo, Ele está mostrando o imenso amor que quebra todas as barreiras, dizendo, olha, eu enviei o meu Filho Jesus para que onde esteja o meu Filho Jesus, vocês estejam também. Cristo trouxe a palavra do Pai e Cristo disse que onde Ele estiver, Ele quer que nós estejamos também. E Ele está à destra do Criador, à destra do Todo-Poderoso. Eu não vou querer adorar qualquer outro, não. Também não vou ficar adorando mais as coisas, não. Eu quero adorar somente a Deus. O que o Senhor Deus exige é a paternidade que Ele nos dá. Quando o Senhor Deus exige algo de nós, não é porque Ele precisa, é porque Ele é amor. E em sua essência de amor, Ele quer filhos e quer dar tudo para nós. Eu gosto de lembrar a oração sacerdotal, onde o Cristo diz que toda a glória que o Pai colocou no Filho, Ele colocou sobre nós. Toda a glória que o Filho de Deus recebeu eternamente, agora o Filho de Deus coloca sobre nós. E ainda tem gente que vai perguntar, ah, mas que Deus é esse que quer adoração só para Ele? Adoração é uma forma muito profunda, uma ligação muito profunda. Eu não vou fazer essa ligação muito profunda. Se ela é tão profunda assim, eu não vou me ligar tão profundamente a ninguém menos do que Deus. O que o Senhor Deus está exigindo, Ele o faz por amor, porque sendo Deus, sendo eterno, aquilo que Ele determinou é perfeito. Vejam o entendimento do que é adoração, a ligação mais profunda que existe. Vejam pessoas obcecadas por guerras, por dinheiro, por sexo. Eu também estive obcecado pelas coisas do mundo. Vejam as almas presas, acorrentadas na obsessão de um falso amor, de um falso convite a uma vida falsa, que no final decepciona. E vejam a palavra dizendo que esse Deus é galardoador, este pregador e tantos outros, dando testemunho que todo aquele que crê tem vida eterna e não somente tem, como recebe desde já comprovações de que esse Deus existe, é bom, é maravilhoso, e a promessa é de vida eterna e abundante. A boa nova é Cristo Jesus. Ele é a única notícia boa, porque a partir dele, tudo foi feito por ele e para ele. A partir do Cristo Jesus, nós temos todas boas notícias. Tudo isso que nós estamos vendo é cumprimento da palavra do Senhor Deus. Nós sabemos que o Senhor Deus é perfeito, misericórdia, nós já sabemos isso. É o eterno. Em sua perfeição, sua essência é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versículo 16. Nós temos vida eterna, irmãos. O Senhor Deus diz para nós olharmos para cima, porque próxima está a nossa redenção. Quando estas coisas acontecerem, vejam o que o Cristo disse, estão acontecendo. Então agora façamos como o Filho de Deus, nosso Salvador diz, olhemos para cima, porque próxima está a nossa redenção. Uma amada irmã veio no privado pedindo oração por um outro irmão que está no hospital. E assim muitos estão no hospital. E tudo isso me veio à mente. Cumprimento, irmãos. Glórias ao Senhor Deus, seja feita a vontade do Senhor Deus, é cumprimento. O relógio não para, nós já recebemos muitas comprovações. Eu, um anjo desceu, irmãos, e eu dou testemunho para vocês. Eu sei, tem muita gente dizendo que viu anjo e tudo, então tudo bem, eu não quero criar uma seita. Não precisa crer no meu testemunho, mas nós somos cristãos porque recebemos. Eu recebi muitos sinais do Espírito Santo. E nós já temos a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós temos o Filho. É o nosso Salvador, é o nosso Pai, é o nosso amigo, é o nosso tudo. O Senhor Jesus é tudo para nós. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 5, versículo 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Toda a palavra é enfática, irmãos, isso é alegria lembrar, porque nós já recebemos comprovação. João 3, 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, amados, dessa vez saiu um pouco diferente. Só agora eu vou colocar o título desta pregação, Boas Novas. Quem está escutando através do YouTube vê uma capa. Nesta capa tem os fogos de artifício e as palavras Boas Novas. E o texto principal desta pregação está em Isaías 49, versículo 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Esse texto, nós sabemos, é direcionado a Israel, mas também é direcionado para nós todos que cremos no Filho de Deus. No meio de todas essas coisas que estão acontecendo, o Senhor Deus não se esquece de nós. O meu testemunho já é mais um que prova o zelo do Criador. Um anjo em carne me encurralou nas ruas de Porto Alegre para me trazer uma mensagem de advertência, para me salvar, pois eu estava como ovelha desgarrada, buscando mais as coisas do mundo do que as coisas do Senhor Deus. Eu vou ler um pouco mais desse texto de Isaías 49, agora os versículos 13 ao 18. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Então, só o versículo 13 é boa nova em cima de boa nova. São boas novas. A palavra é dizendo para nós exultarmos, nos alegrarmos, porque o Senhor consolou o seu povo, já nos consolou em toda a sua palavra, e dos seus aflitos se compadecerá. Nós sabemos o nosso destino. Tudo isso que está acontecendo, irmãos, nunca mais vai acontecer. Nós viveremos milhões e milhões de anos em paz. Por isso que o Senhor diz para adorarmos o Senhor Deus, para nos conectarmos profundamente em sua palavra, para aguardarmos em Cristo, para que o Espírito de Cristo, pois somos ramos de Cristo, então a seiva de Cristo, o Espírito de Cristo, tem que falar alto dentro de nós. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Até nós, cristãos, que não somos judeus, muitas vezes não falamos, mas agimos como se isso estivesse acontecendo. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Irmãos, é o meu testemunho. Estava lá aquele anjo com amor imenso. Eu que sou um Zé Ninguém, o Criador mostrando que ele não se esqueceu de mim. O meu testemunho que eu dei para vocês é porque a vida inteira eu não pude ter nada por perseguição de demônios e o Criador não me deixou como uma folha morta ao vento. Me permitiu algo tão grande, irmãos. E assim o Senhor Deus está zeloso por Israel e por todos nós que cremos no Filho de Deus. É claro que a palavra nos ensina que o Senhor Deus está zeloso por Israel, mas Israel, nem todo Israel crê no Filho de Deus. A palavra mesmo diz que o remanescente é que será salvo, e nós estamos observando muitos judeus estão começando a aceitar o Senhor Jesus. No versículo 16, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Amados, o Senhor Deus é pessoal, zeloso, está olhando de perto, tem os nossos nomes gravados nas palmas das mãos. O Senhor Deus quer dizer que Ele tem olhado segundo a segundo cada alma. Nada escapa dos olhos do Criador. Versículo 17, os teus filhos correndo virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. Haverá separação, joio do trigo, os destruidores sairão do nosso meio. Levanta os teus olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. Então, amados, esses versículos 17 e 18 de Isaías 49 nos revelam algo tão grande, mas tão grande. Enquanto o ímpio fica dizendo que Deus é este, que não existe, que não faz nada, esse Deus não somente dá provas. Para mim, enviou um anjo, amados. Os anjos estão sendo enviados para vocês também, estão à sua volta. Esse Deus dá provas para os seus filhos e diz, vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. Quem que nós somos, amados? Nós somos a noiva de Cristo. Essa palavra faz uma referência, uma analogia a despojos de guerra, ou seja, os vencedores numa guerra, eles levam os despojos, eles pegam as joias, o ouro, as armas, os tesouros daqueles que morreram. E assim acontece nas guerras. Mas o entendimento aqui nesse versículo, quando o Senhor diz assim que nós nos vestiremos com os despojos de guerra, ou seja, deles nós nos vestiremos como uma noiva. O entendimento não é que a gente deseja a morte deles, é que haverá a separação joio do trigo. O resultado dessa guerra, os despojos, as coisas que nós vamos levar disso tudo, é que disso tudo nós seremos vestidos como noiva. Todo mal que nos fazem, no final, serão coroas de honra, de glória colocadas em nossas cabeças. Serão galardões, serão ornamentos espirituais, nós vamos subir revestidos de luz. Esses são os despojos desta guerra espiritual que nós enfrentamos hoje. É uma batalha que Cristo já venceu. Nós apenas seguimos com Cristo nesta batalha espiritual e seremos vestidos como noiva. Então, nunca mais estaremos com os ímpios, nunca mais sofreremos. O resultado disso tudo é que nós seremos vestidos de glória. É a vida eterna e abundante que o Senhor Deus prometeu para nós. E aí vem mais boas novas em cima de boas novas. O cristão que é cristão lê a palavra e entende o básico. Qual é a dimensão? Quem é esse Deus que uns dizem que não faz nada? Esse é o Deus vivo que fez todas as coisas, fez o céu, fez a terra, fez o universo. É o Deus que fez o homem à sua imagem e semelhança. É o Deus que foi lá no pó da terra, assoprou vida e o homem passou a existir. Passou a ser alma vivente, Gênesis 2, versículo 7. Mas o Senhor Deus não quis formar apenas seres humanos, ele quis filhos seus. Por isso nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso não quer que nós fiquemos na carne, nos paradigmas desse mundo. Por isso, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque fica preso no meio do caminho. Nós fomos feitos no pó, mas não é para ficar no pó. Agora nós estamos nascendo da água e do Espírito. É boa nova em cima de boa nova. A impetuosidade, o egoísmo, a natureza pecadora muitas vezes impede as almas de serem humildes. Muitas vezes impede que uma alma diga assim: eu vou escutar esse pregador até o final com atenção. Eu vou ler um pouquinho dessa Bíblia que eu não acredito. Vamos ver se esse Deus existe. É impossível. E essa alma não se dá por conta que tudo à sua volta, os átomos, as energias, tudo é tão fantástico e ela diz: ah, isso é natural, isso pode. Mas isso que os cristãos dizem é impossível. Ela está mergulhada na sua própria estultícia, no engano do mundo, não percebe que está no meio de um processo onde tudo já é divino. Todas as coisas desse mundo já são divinas, tudo foi feito pelo Criador. Mas é o meio do processo. Nós temos que seguir adiante agora. Então eu mesmo falo, mas é o Espírito, né, irmãos? Fala para mim também. Porque mesmo nós que estamos em Cristo ainda sofremos com essas coisas. Se nós estivéssemos numa adoração tão profunda como o Pai quer, nós estaríamos também pulando de alegria, pelo menos por alguns minutos. É, nós gostamos de pular na congregação, sentindo a presença uns dos outros, mas muitos não têm coragem de pular sozinhos nos seus quartos, nem que seja um minuto, se alegrar sozinhos com a pessoa do Criador. Vejam, irmãos, vejam se isso não é verdade. Muitas vezes na congregação, o que é maravilhoso estar entre os irmãos. Muitas vezes se faz isso, faz aquilo, olha para a direita, pula, canta, bate palmas para o Senhor Jesus. Mas muitas vezes os irmãos não têm esse ânimo, essa coragem de adorar o Criador sozinhos, nos seus quartos, no pátio, na cozinha, em suas casas. E isso é o que o Senhor Deus nos pede, para mim também, cada vez mais, para que eu não peque mais, para que eu não me sinta mais atraído pelas coisas desse mundo, para que eu não caia mais, para que eu sofra menos, porque as coisas vão acontecendo, irmãos. Nós temos que subir, nós temos que ser seduzidos pelas coisas de cima e não pelas coisas de baixo. Por isso que o Senhor Deus quer que nós o adoremos em espírito e verdade. E muitas vezes eu pequei, irmãos. E ao pecar depois, na oração, eu vou querer crer que estou em espírito e em verdade. Impossível. E muitas vezes eu vinha confessando ao Pai em espírito, porque a oração é espírito. Mas confessando, Pai, estou perante a Tua face em mentira, chorando, dizendo, não sei porque pequei, ajuda-me, ensina-me. E o Senhor Deus tem me ensinado cada vez mais. É o arrependimento genuíno, irmãos, que vai vindo. É o Espírito ensinando. Gálatas 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então nós que ainda estamos na carne, temos que andar em espírito. Parece um absurdo, não é mesmo? Mas essa é a proposta. O Senhor Deus, que é espírito, enviou o seu próprio Filho para nos tirar deste mundo cruel, deste mundo carnal. E muitos de nós, eu inclusive, passei muito por isso, buscando ainda as coisas da carne. E depois que nós abandonamos as coisas da carne, muitos de nós, eu inclusive, sentindo dificuldade para deixar as coisas da carne, já decididos por Cristo, já abandonando as coisas da carne, mas a carne seduzindo, puxando, fazendo a gente sofrer. Também o sofrimento exagerado pelas coisas que acontecem no mundo são coisas da carne, porque o Senhor Deus nos diz que não nos deu espírito de temor. Nos diz para olharmos para cima, para frente, para seguir com Cristo, dizendo que, olha, nós já estamos mortos para o mundo e vivos para Cristo, crucificados com Cristo. O que está determinado a nosso respeito vai acontecer, glórias a Deus. Não é bonitinho só olhar Paulo e Silas na prisão, os apóstolos morrendo daquele jeito, Estevão sendo apedrejado, Paulo sendo perseguido, e ainda assim derramando o amor de Cristo nas cartas paulinas, a palavra dizendo a verdade. Olha, a gente quer ir para o céu, então vamos começar a andar em espírito cada vez mais para não cumprir as concupiscências da carne, os desejos da carne. E quando se fala nisso, parece que sai totalmente da pregação, né, irmãos? Ah, agora vai falar de pecado, disso. Não, os desejos da carne também é os desejos de olhar para o mundo, de sofrer pelo mundo, de ficar preso nisso daqui. E o Senhor nos diz que nós estamos libertos. Nenhuma condenação há para olhar para cima. Nós temos desde já a vida eterna e abundante, mas a carne cobiçando contra o Espírito, querendo dizer o contrário, querendo dizer que são coisas terríveis, querendo dizer que isso, que aquilo, e nós deixando de adorar o Criador como deveríamos para o nosso próprio bem. Deixando de fazer aquela conexão tão profunda em que o Espírito de Deus vem. Porque o Espírito Santo já habita dentro de nós, irmãos. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, muitas vezes, nós deixamos de entrar nesta adoração profunda. Chegamos na congregação, fazemos todas aquelas coisas bonitas, mas em casa nem sempre. E isso é a carne cobiçando contra o Espírito, porque quando sai da presença do corpo de Cristo, quando sai da congregação, fica o irmão em casa, muitas vezes é só a carne, entristecendo o Espírito Santo, porque chegando em casa não tinha coragem de dizer glórias a Deus, de cantar um louvor, de me alegrar um instante que seja, num dia ainda que o mundo esteja indo água abaixo. Se eu vivi mais um dia, é um dia para glorificar o Senhor Deus, para pensar na palavra. A carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. O Espírito está cobiçando a gente também, ciumento, zeloso, batalhando, não desiste dentro de nós. Eu tenho dado testemunho, irmãos, que o Senhor Deus ano após ano, dia após dia, é só pedir ao Senhor Deus, derrama o amor e nos convence e mostra sinais e mostra na palavra dele também que nos ama, que temos a vida eterna, que está caminhando conosco, que está presente. Mas não podemos deixar que a carne cobice contra o Espírito, e sim que o Espírito cobice contra a carne. Pois estes opõem-se um ao outro, não deixando a gente fazer aquilo que a gente quer, pois nós amamos a Cristo, queremos fazer a vontade de Cristo. E se a gente dá autorização para a carne, então a carne impede que faça aquilo que a gente quer, porque nós já queremos a vontade do Senhor Deus. Isso é boa nova, esse Deus maravilhoso que explica, que veio nos tirar do domínio da carne, do domínio do pecado, e nos mostra como. Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eu errei muito nisso, irmãos. Deixei de vigiar como deveria e orar como deveria. Por isso eu entrei em tentação muitas vezes. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne são todas as coisas que a gente aprendeu desse mundo. Olha, dá um problema, ah, eu vou fazer isso, ah, eu vou fazer aquilo, acabo fazendo tudo errado. E a palavra dizendo, vigiai e orai. Sempre que tu sentir tentação de fazer alguma coisa errada, alguma coisa que tu ainda pensa, olha, isso é normal, nós estamos numa guerra espiritual, olha as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, a boa nova é que o Senhor Deus vem, o Espírito Santo está dentro de vocês, e mesmo eu, que eu chego a dizer às vezes para vocês, o lixo que eu fui, eu admito, eu não quero me fazer de bonzinho, não. Eu quero glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele já é a glória. Nós damos glórias ao Senhor Jesus, porque recebemos glória dEle. E o Espírito está dizendo para mim também, vigiai. Observa, tenta, olha o que tu vai fazer em cada dia da tua vida. Porque o Espírito que está dentro de nós, ele está pronto para dar respostas. Mas a carne, muitas vezes, ela vai agir como o homem antigo, como a mulher antiga, antes de Cristo, como o ímpio. Muitas vezes nós que pecamos, porque em Cristo nós temos que buscar a face do Senhor até a perfeição. Nós temos que buscar não mais pecar. Mas muitos de nós que pecam, se pouco, se muito, cada um no seu passo, quem está salvo, o Senhor Deus o sabe. Nós sabemos que nós pecamos porque é falta de vigiar e orar. Porque o Espírito que está dentro de nós é santo, é o Espírito Santo, e não peca. Mas a carne é essa carne que a gente viveu desde o início, né? Antes de aceitar a Cristo. Quem aceitou a Cristo desde cedo, já viveu num lar cristão, já aprende mais cedo. Quem aceitou mais tarde, como eu, passou por um sofrimento, por uma luta, e ainda passo, porque a carne foi acostumada com o pecado. Não é que a carne seja fraca. A carne, ela foi doutrinada pelas coisas do mundo. Por isso que a carne combate contra o Espírito. O Espírito não vem destruir a carne, não é essa a palavra. Não é a vontade do Senhor Deus que a gente sofra, mas é na carne que nós vivemos. É nesse estilo de vida carnal, principalmente a questão do sexo, né, irmãos? Aquilo tudo que eu revelei para vocês. Porque é a coisa mais gostosa que tem e não se vê mal nenhum naquilo, mas não é a vontade do Senhor Deus. Deus, que é Espírito, o Senhor nos diz que lá em cima não se casam nem se dão em casamento. E aí, acabou o barato da carne. Mas nós que somos cristãos recebemos comprovação. Já sabemos que não somente é assim, como também a vida é eterna e abundante. Ou seja, o Senhor preparou coisas infinitamente melhores do que isso que nós conhecemos na carne. E muitas vezes nós nos deixamos enganar em meio a guerras a todas essas coisas, porque a carne é fraca. Porque durante muitos anos nós estávamos matando pessoas e achávamos que estávamos soltando fogos de artifício na inocência, no entendimento da carne. Estava lá eu com uma caixa, duas caixas, três caixas de fogos, R$ 1.000 no lixo, para gastar em poucos segundos. E assim milhões e milhões de pessoas fizeram. Bilhões de dólares que poderiam matar a fome no mundo. O mundo nunca vai acertar porque o mundo está nos ditames da carne. Porque o mundo descansa nos paradigmas da carne. Porque o mundo faz tudo para defender a todo custo a sua opinião. E nós que cremos no Senhor Jesus, eu tenho feito isso muitas vezes. E faço para qualquer um. Nós não defendemos a todo custo a nossa opinião. Não, nós admitimos, eu estou errado. É por isso que eu preciso de Cristo. Preciso do Salvador, Ele é perfeito. E o mundo insiste a negar a Cristo e a olhar com muita atenção para os cristãos e culpar os cristãos. E dizer, esse povo não serve para nada, esse Deus não existe. E por mais que a gente diga, eles não querem olhar para Cristo. Para receber de Cristo isso que nós estamos dizendo, Ele existe. Se existe, é esse mesmo processo. É seguir desse jeito mesmo. Ainda que nós não consigamos fazer nada, porque cremos, temos a vida eterna. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso são boas novas. Nós que estávamos no pecado, nós que estávamos como que soltando fogos de artifício e achando que aquilo não era mal nenhum, estávamos fazendo a mesma coisa do que os piores assassinos que estão soltando tiros de canhão, lançando mísseis e matando pessoas. Porque na carne nós não vemos o pecado, não vemos o mal que fazemos. Quando então o Espírito que está em nós, o Espírito Santo explica, abandona essas tuas coisas, cresce com Cristo. Por isso esse Deus maravilhoso colocou o Espírito dele em nós para que em meio a tanto pecado a gente enxergue. Nós vejamos as nossas próprias fraquezas. Efésios 5, versículos 11 ao 15. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então o Senhor, ensinando, chamando por amor, larga essas tuas coisas, está vendo as coisas infrutíferas que tu estás fazendo ainda? São coisas das trevas. Não continua dançando no mundo, não continua lançando fogos de artifício como se fosse festa. Isso é guerra espiritual. O que tu fizeste a vida inteira nas festas de Ano Novo é só um exemplo. É o que estão fazendo agora nas guerras. Oh, e aí a gente se assusta. Te assusta com o teu próprio comportamento. O Espírito está dizendo isso para nós. Porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Estupros, assassinatos, tortura, decepando a cabeça de crianças. E vai piorando a lista imensa de coisas que até dizer é torpe. Mas lá estávamos nós, né? A população de cristãos soltando fogos de artifício. Ah, pregador, mas eu nunca soltei fogos. Pega qualquer coisa na tua vida aí que tu gastou para fazer muita festa. O Senhor Deus perdoa. Mas é hora de ter uma festa espiritual, de adorar o Criador, de largar as coisas deste mundo. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso que eu confesso o lixo que eu tenho sido. Quer um lixo maior do que eu, mesmo depois de ter descido um anjo, eu tenho agido como eu agi? E lá vai eu pegar Pedro, né, que negou a Cristo 3 vezes, pegar Jonas, que fugiu do Senhor Deus. Eu não estou pegando eles, não, mas a palavra está aí para nos ensinar. Aconteceu, e o Senhor Deus perdoa. Todas estas coisas se manifestam melhor do que ficar escondendo, melhor do que eu dizer que eu sou santinho. Não tem, o Criador está vendo. Confessai os vossos pecados, e o nosso Deus é poderoso, é digno, é perfeito, é puro para nos perdoar. Tudo isso se manifestou em mim, tudo isso sendo condenado pela luz. A luz tudo manifesta, a luz de Cristo em mim me obriga, sem esforço nenhum, a dizer, eu não tenho medo nenhum, a vergonha que eu fui. E muito mais, a minha vida inteira, o que parecia bonito aos olhos do mundo, uma vergonha. É Cristo lavando a gente, é Cristo revelando, é Cristo derramando a santidade, esse algo maior, em que tudo que parecia bonito agora é feio. O versículo 14 diz: Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, tu que dormes, muitas vezes, irmãos, nos meus pecadinhos, muitas vezes eu estava dormindo, eu já era cristão, mesmo quem não é cristão, a minha vida inteira em pecado. Mas que pecado, pregador? É o pecado de estudar muito e não fazer nada. É o pecado disso, o pecado de adorar o mundo, de gostar das coisas do mundo, de buscar as coisas do mundo e as coisas do mundo, e assim vai. E se torna uma adoração. Quando tu vai ver, tu está adorando o mundo sem saber nem mesmo o que significa a palavra adoração. Porque nós cristãos sabemos que nós nem usamos essa palavra, eu te adoro. Não. Um casal diz eu te amo, mas não te adoro, coisa nenhuma. Adoração é somente para Deus. Então nós viemos de um sono lá atrás, que éramos pecadores, agora somos lavados, justificados pelo sangue do Cordeiro. Mas a nossa natureza carnal ainda está aí. E o Senhor está constantemente avisando: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Olha só, nós estávamos dormindo entre os mortos, indo para a condenação eterna. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eu li mais um versículo, porque o nosso tempo realmente é terrível, né? E nós temos que remir o tempo. Assim fala a palavra do Senhor. O que é remir? Remir é como que ressuscitar um tempo que estava morto. Um tempo que parecia só coisa ruim, um tempo em que as coisas estavam adormecidas, condenadas. Agora, esse tempo, se pouco, se muito, não importa, é o tempo que o Senhor Deus concedeu. Tem que ser um tempo para Cristo Jesus. Então, amados, nós já sabemos. São muitas boas novas, muitas. A primeira, lembrando, é a vinda do Senhor Jesus. É o Salvador. A segunda é que nós recebemos comprovações. Quem não está recebendo, se crê no Senhor Jesus, é porque o Espírito Santo já comunicou que Jesus é o Filho de Deus, que é a verdade. Já é a maior comprovação de todas, porque ninguém segue a Cristo sem saber que Cristo é o Filho de Deus. Então, a primeira boa nova é o Cristo Jesus, é o Salvador. A segunda é que nós recebemos comprovações. Quem quer receber, seja quem não crê, seja os irmãos que já creem, clamem, peçam. Senhor, revela-me mais coisas, eu preciso saber. Mostra-me aquilo que tu queres que eu saiba. Essa é a segunda boa nova. Desde já nós recebemos comprovações daquilo que vamos receber na glória. E aquilo que vamos receber na glória são todas as infinitas notícias, boas novas. Repetindo, nós vamos receber corpos glorificados perfeitos, que não adoecem, não envelhecem e não morrem. Habitaremos no paraíso, no céu, na glória. Teremos tudo. Imaginem, irmãos. Tudo aqui falta e lá em cima nós vamos ter tudo e para todo sempre. Nada faltará. Poderemos construir nossas casas. Muitas vezes eu me imaginei tendo o que eu nunca tive. Pelo menos uma casinha de madeira na beira do mar, né? Que eu pudesse estar fazendo os reparos, modificando, consertando. Isso nós vamos ter na glória. Teremos hobbies, diversão, prazer, lazer, trabalho. Vamos viver entre os anjos e os irmãos em Cristo. Seremos como os anjos, perfeitos, perfeitos, à imagem e semelhança do Criador. O Senhor Jesus, nosso Salvador, Criador e nosso Pai, estará sempre conosco. Essas são as boas novas. Muitos falam que o Senhor Deus não existe e não faz nada. criou as almas assoprando vida de si mesmo, colocando a sua própria imagem e semelhança. Conduziu as almas através de toda a história. Enviou o seu próprio Filho Jesus para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna, sendo perdoado de todos os seus pecados, tendo somente que aguardar a promessa de vida eterna e abundante. Esse mesmo Deus que fez a promessa já foi preparar moradas com seu Filho. Grande é a obra do Senhor Deus. Tão grande que o Senhor não nos fez no pó e do pó. Não, pelo contrário, essa é a fase inicial. O Senhor nos fez no pó, mas de si mesmo assoprou vida. A nossa origem não é o pó, a nossa origem é o Pai. Nós somos filhos de Deus. O Senhor não nos fez para sermos apenas carne, apenas átomos, apenas energia que funciona pelas leis de ação e reação. Muito mais do que isso, o Senhor nos fez almas viventes, pois já colocou em nossas almas a sua imagem e semelhança. Essa é a dimensão da obra do Senhor Deus. Vale a pena frisar, adorar esta palavra, pois sendo essência de amor, é perfeito, e sendo perfeito, faz tudo em perfeição. A perfeição está no sentido de que somente as almas que reconhecem o verdadeiro amor, somente estas almas tiveram humildade para receber deste amor, para se deixarem esvaziar seus egos, deixando a vaidade para trás, somente essas almas permitem serem preenchidas com o verdadeiro amor. Olha, o Criador tem dado comprovações para mim de que Ele esteve presente em toda a minha vida. Irmãos, eu não pude ter nada por causa da minha ignorância também, a perseguição de demônios. Mas quando aceitei o Senhor, o Espírito Santo entrou e me mostrou tintim por tintim, muitas vezes em toda a minha vida, em que o Senhor Deus esteve olhando para mim e me cuidando. Então, ao perceber essas coisas, a minha alma vai cada vez mais criando gosto pela palavra, se esvaziando das coisas que carregou no passado e deixando ser preenchida com verdadeiro amor, se identificando com o Criador. Esse é o processo que o Criador quer, que nós nos esvaziemos das coisas do passado e agora preenchamos os nossos vasos com o Espírito do Criador, pois Ele nos deu o Espírito para vivermos eternamente como filhos. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós nos identificamos com Cristo, que é a expressa imagem de Deus. Nós nos aperfeiçoamos em Cristo, nós nos gloriamos em Cristo, e no tempo de Cristo, nós recebemos de Cristo o que Cristo quer nos dar. E voltando a repetir, Cristo disse que toda a glória que o Pai colocou nele, Ele já colocou sobre nós. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso a justificação, o sacrifício vicário. O Deus que desce e sofre tanto assim para nos salvar, nos justifica, nos dá permissão para que nós abandonemos nossos pecados e, ainda que nós sejamos tão limitados, possamos receber a imagem de seu próprio Filho Jesus. É mais do que perdão. É permissão que nós recebemos para abandonar o que é limitado e recebermos o que é ilimitado. Todas as coisas terríveis que nós estamos vendo, no meio disso tudo, tem a vontade do Criador, a boa nova, que é a vontade do Criador. A notícia boa é essa. A vontade do Criador se cumprindo, a palavra do Criador que não passa, o absoluto zeloso olhando por nós. E muitas vezes nós somos limitados. E Cristo diz, negue a si mesmo, porque nós somos bam, bam, bam. Não, não, não, não. Admitam cada vez mais pecadores. Eu admito o nada que nós temos sido. Temos que abandonar. O Cristo nos deu permissão. Sabe o que é isso, irmãos? É permissão. Até o padecer por Cristo é concedido. É o Criador dando ordem ao nosso respeito, dando condições, enviando Cristo lá de cima para nos conceder todas as condições de percebermos a verdade. Quem percebe a verdade diz assim: isso que eu tinha é lixo, isso que eu tinha não vale nada. Agora eu sei que Deus existe, eu sei que eu aceitei o Filho, eu sei que eu estou indo para a glória, vida eterna e abundante. No meio desta guerra, eu já estou exultante, já estou sentindo a certeza e a alegria da salvação. Amados, por isso que não tem como. Acredite quem quiser, descer um anjo, eu dou esse testemunho para que saibam que o nosso Deus é quem ele diz ser. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, por mais que eu tenha errado. Eu não nego e peço mais, e o Senhor Deus continua me concedendo, e com certeza, não é brincadeira. Com certeza, neste tempo que o Senhor Deus me concedeu, se eu confesso tudo isso para vocês, é porque já aconteceu uma escalada de salvação na minha vida. Já vivi. Olha o testemunho que eu dou para vocês. Olha as boas notícias que eu dou para vocês. Um irmão dando o testemunho de tanta coisa que o Senhor Deus faz. Já vivi esta vida terrível desde os 4 anos de idade, porque aos 4 anos de idade veio um demônio, começou. Uma vida terrível de perseguições, de tanto estudar, de nada conseguir e de tanto pecar. Muitas vezes eu preferi pecar do que ter uma mulher, ter um casamento. Preferi abandonar oportunidades quando eu tive muitas oportunidades de ser milionário e hoje não tenho nada. E ainda um grande mal sobre mim, há uns 10 anos e não posso dormir, que é a consequência, são as coisas do mundo. E hoje, nessa miséria, nisso que parece o fim, que parece o vale, nessa guerra espiritual, eu poderia dizer: ah, virei santo. Não, ainda confesso a imundícia. As vezes que eu pequei, que eu não detalho, foram muitas. Os clamores, eu volto e tudo, e nisso tudo eu não digo: ah, se eu pudesse voltar. Não, não quero. Eu não quero. Não quero mesmo. Não quero voltar, estou com 58 anos de idade e digo para o Senhor Deus: olha, eu tenho desejo de ficar, tenho desejo de servir, como Paulo, sem querer me comparar a Paulo, mas como Paulo tem que ser. Mas que seja feita a vontade do Senhor Deus, nem mais nem menos. Estão entendendo, irmãos? O Senhor Deus, depois de clamar, de pedir, Jeremias 33, versículo 3, é boa nova, sobre boa nova, o Senhor Deus não vai te trazer coisa ruim. Parem de pedir somente as coisas que vocês acham que precisam. Ah, mas está acontecendo isso. Está certo, peçam. Mas parem de ser limitados. Eu também tenho que ser cada vez menos limitado. O Senhor Deus diz assim para negar a si mesmo, para abandonar o limitado e receber o ilimitado. Clame pedindo ao Senhor: revela-me, Senhor, as coisas grandes e ocultas que tu queres me revelar. Pode ter certeza, irmão. Pode ter certeza, irmã. Irmãos, podem ter certeza, se está em Jeremias 33, 3, e se eu vos digo, aconteceu na minha vida, por mais que eu tenha errado, voltando a clamar, a pedir, o Senhor Deus tem me revelado tantas coisas boas, a presença do Espírito Santo, que o sofrimento vai embora, irmãos. Vai, não vai todo, porque nós estamos na carne, uma hora nós vamos ter que morrer, sofrimento disso, daquilo, mas o sofrimento espiritual vai embora. A presença do Pai dizendo: é assim. E agora eu fico vendo uma vez atrás da outra esses filmes bíblicos, tudo errado, né? Mas eu fico vendo um atrás do outro, porque, olha, eu só olhava filme de ação, filme disso, tudo isso era legal. E agora eu fico vendo esse filme daquelas pessoas, naquelas casinhas, naquela pobreza: Abraão, Isaque, Jacó, Jesus Cristo, Paulo. E vendo a mesma coisa, e lendo a Bíblia, e a mesma palavra, e o Espírito Santo entregando novidade. Não entrega a mesma coisa, entrega sempre boas novas. Boa nova em cima de boa nova. Ah, mas pregador. Eu sei, amados, eu sei. Eu sei. Aí é que está a diferença da pregação da palavra de Deus, que o Espírito Santo concede, e a pregação da prosperidade, que é o engano do mundo. Que nós queremos prosperidade, queremos tudo isso, mas acima de tudo, toda honra, toda glória é para o Senhor Jesus, porque Ele nos garantiu a vida eterna, próspera e abundante. A partir daquele momento que a gente entrar na glória, vai ser para todo sempre. Isso é que é abandonar o limitado e receber o ilimitado. Isso é que é boa nova. É esse plano do Senhor que nos fez do pó. Mas assoprou vida no pó. A vida vem do Senhor, não vem do pó. Nós não fomos feitos para viver no pó. Nós recebemos inicialmente um tipo de vida, um tipo de glória. Mas nós que aceitamos o Filho de Deus, já temos o selo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo dentro de nós. Já estamos reservados para recebermos uma glória infinitamente maior. Por quê? Porque nós já recebemos esta glória. Não é palavra jogada ao vento. Nós recebemos comprovações. Eu fui visitado por um anjo, porque nós aceitamos a Cristo Jesus. E quem é Cristo Jesus? Ele é a glória do unigênito do Pai. Por que que ele é a glória do Pai? Porque ele é o Verbo de toda a criação. Tudo foi feito por ele e para ele. Eternamente ele é um com o Senhor Deus. É através do Filho que o Pai se manifesta. Por isso que ele é chamado Verbo de Deus. Ele é a glória do unigênito do Pai. Ele é a glória de Deus. Nós já recebemos o Filho de Deus. Então já recebemos a glória de Deus. E como a glória de Deus é pessoa, é o Filho de Deus, esta pessoa, volto a repetir, já disse na oração sacerdotal que toda a glória que o Pai colocou nele, ele colocou sobre nós. Que coisa, irmãos! Então, amados, eu vou ler o texto de Romanos 9, versículos 20 ao 27. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Então muitas vezes o homem diz, né, que Deus não existe, reclama, replica, né? Porque não conhece o plano do Senhor Deus. Nós somos vasos sendo formados nas mãos do grande oleiro. Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Porque olha eu sofrendo, olha vocês, aí olha o mundo, olha aquelas imagens. E o Senhor coloca o Espírito Santo em nós e nos mostra ainda que nós estivemos soltando fogos de artifício, estivemos fazendo o mesmo que aqueles estão fazendo na guerra. Estivemos participando da maldade. E quando a gente não reconhece isso, a gente, por acaso, vai poder dizer para o Criador: ah, tá ruim, não sei o quê, por que que me fizeste assim? Por que que não resolve isso? Tu é o Criador, esse Deus não existe, que Deus mau. Tem uns que até sabem que o Senhor Deus existe e vão para o Satanás e dizem que Deus é mau. Porque o Satanás, ele tem uma luz, mas é uma luz temporária, porque ele tem um direito, ele tem um poder, mas é um poder que vai acabar. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Olha aí, isso é um mistério, né? O grande oleiro é o absoluto. Nós, cristãos, não entramos nessa questão se Deus existe ou não. Não, no meu caso, o meu testemunho é esse. Até um anjo em carne, por um minuto, veio a mim. Então nós sabemos que existe o Senhor. E nós sabemos que existem almas condenadas e existem almas salvas. A palavra, ela explica alguma coisa, né? Nós vamos entender tudo na glória. Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Almas que vão para o céu e almas que vão para o lago de fogo. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Então, enquanto uns dizem que Deus não existe, ficam reclamando e tudo, nós recebemos a revelação de que Deus existe, recebemos comprovações e sabemos que Ele é paciente. Não é que Ele não existe. Não é que ele não faça nada, ele está paciente, suportando com paciência, quieto, observando a maldade que eles fazem, a maldade que esses vasos da ira estão fazendo. Vasos da ira, que a palavra diz, não sabem nada, estão fazendo maldade, mas não sabem que já foram preparados para a perdição. Amados, é forte, ninguém escapa dos desígnios do absoluto Senhor Deus, repetindo: e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Então, os que estão fazendo maldade, Senhor Deus, está como que não existe. Mas neste silêncio ele suporta com paciência para mostrar o seu poder, para mostrar que estas pessoas já estão preparadas para a perdição. Versículo 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Então também, assim como o seu Deus parece não existir, mas está na realidade mostrando o seu poder, a sua paciência, de aguentar essas almas que são vasos de ira preparados para a perdição. Também nós, o Senhor Deus, em sua paciência, chora por nós. Mas Ele observando também pacientemente que nós somos vasos de misericórdia, no meio disso tudo estamos levando amor e não guerras. E no meio disso tudo, o Senhor Deus já tem preparado uma glória para nós. Olha que forte, irmãos. O poder do Criador, esse Deus que dizem que não existe, Ele primeiro dá a comprovação de que existe. É galardoador daqueles que o buscam. Depois, ele pacientemente observa serenamente os vasos de ira que já estão preparados para a perdição. E observa também as riquezas da sua glória dentro de nós, nos vasos de misericórdia. Ou seja, a glória de Deus está sendo manifestada em nós. É a obra do Criador. Olha que obra grande. A obra de fazer filhos para a eternidade, viverem com Ele mesmo. 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Porque nós sabemos que Israel rejeitou o Filho de Deus, então foi aberto o tempo dos gentios, foi aberta a salvação para nós. Isso é um grande mistério. Então, a amada que não era amada, agora é amada. Nós somos a noiva amada de Cristo. O povo que não era o povo de Deus, nós agora somos o povo de Deus. Também, versículo 27, também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número de filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, nós sabemos, Israel rejeitou o Filho de Deus e o remanescente agora que começa a aceitar o Filho de Deus, como nós, né, será salvo. Então, amados, no meio de toda a guerra, de todas as coisas que nós passamos, se nós lermos a palavra, se nós buscarmos adorar o nosso Deus, em tão poucos versículos aqui e ali nós vemos tanta consolação, tantas notícias boas, tantas boas novas que são o Evangelho de Jesus Cristo. Então, amados, reclamar para quê? Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho, pelo seu plano de salvação, redenção e plenitude. Olha aí, irmãos, nos salvou da condenação eterna, nos redimiu dos nossos pecados, nos lavou e já consumou a sua obra, já estamos como que colocados em sua plenitude, já temos a vida eterna, plena, abundante. Desde o momento que uma alma aceita o seu Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa alma agora caminha com Cristo, o Espírito Santo guia, até chegar na glória, a promessa do nosso Senhor, vida eterna e abundante. Então, amados, o texto principal desta pregação é a maior boa nova que existe. O Senhor Deus existe, é galardoador, enviou seu próprio Filho, e não se esqueceu de nós, o plano do Senhor Deus está correndo, segundo a segundo. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor a respeito de todos nós que nele cremos. Por todas essas coisas que os irmãos dão testemunho, o Espírito Santo dentro de nós, dando testemunho de Jesus Cristo, os sinais, tudo isso está acontecendo, o Senhor Deus de perto, não esquece de nós. João 4, versículos 23 ao 26. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo, irmãos. O mesmo Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agora fala conosco. Estas coisas estão acontecendo. Jeremias 33, versículo 3, que eu tanto repito, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Algumas traduções colocam coisas grandes e ocultas que não sabes. Palavra do Senhor para Israel, Jeremias 29, versículos 10 ao 14, também identifica a vontade do Senhor para todos nós que cremos. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amados, muitas vezes nós passamos pelos textos bíblicos muito rapidamente e aqui o Senhor Deus ele está falando com os judeus. Mas os judeus negaram o Filho de Deus. Então observem que aconteceu a diáspora, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a morte a milhões e milhões de judeus nas piores condições, nas mãos daquele assassino lá, daquele ditador. O ímpio, então, nem sei o que o ímpio vai dizer, né? Ele começa dizendo que Deus não existe. E nós, cristãos, começamos dizendo que existe porque ele envia sinais. Todo aquele que diz assim, eu vou ter humildade, vou ver se essa loucura é verdade. Pois se assim é, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Bota a loucura nisso, né, irmãos? Porque de um lado, todo mundo tem motivo para dizer que esse Deus é cruel ou não existe. Do outro lado, os cristãos serenamente dizem, olha, existe, existe. E ele aparece para nós, ele dá comprovações. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, o mundo ficou na sabedoria dele, negando, negando, negando. Olha, na sua mediocridade, na sua pequenez, não percebendo nem que por serem tão pequenos, não devem se basear no próprio entendimento. Então vem naquela soberba, aquela pessoa, esse Deus não existe, não sei o quê. E o cristão humilde, pequenininho, reconhecendo que um valor eterno é a humildade. Então o cristão já tem um valor eterno dentro de si, já é humilde, dizendo, olha, existe, olha, experimenta tu mesmo. E aos olhos do mundo, o que, que é isso? É a loucura da pregação. Esses crentes são loucos, estão vendo as guerras, as coisas estão acontecendo. Se Deus não faz nada. Então, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, o mundo não quis. Então, aprove a Deus, o próprio Deus resolveu salvar os crentes pela loucura da pregação. O Senhor Deus dizendo, olha, falem a verdade, ainda que não creiam, ainda que pareça loucura para eles. Voltando a Jeremias 29, versículos 10 ao 14, é uma loucura mesmo, né, irmãos, não crer nesse Deus, porque olha só o que aconteceu com os judeus. Passaram pela Segunda Guerra Mundial e quem lê Jeremias 29, 10 a 14, muito rapidamente, acaba achando que é poema, poesia, né? O Senhor Deus dizendo, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Isso já aconteceu. Teve a diáspora, tudo isso, e tem a promessa do Senhor Deus da formação de Israel novamente, que já aconteceu. Tudo isso que a palavra diz. E segue dizendo, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, isso foi lá atrás, passados 70 anos em Babilônia, lá atrás, aí depois ainda acontece a Segunda Guerra Mundial, e esse Deus vem dizer que tem bons pensamentos a nosso respeito? Nós cristãos dizemos sim, ele existe, é perfeito, nos deu vida eterna e abundante. E os textos que nós vamos lendo, nós vamos percebendo o que é para Israel, o que é para nós, mas a palavra do Senhor é para todos. E aqui diz, então, me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. O Senhor ouve, o Senhor envia sinais, irmãos. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis com todo o vosso coração. Então, amados, de todos os fatos, todos os acontecimentos em minha vida, eu sei que as pregações que eu lanço são longas, mas é o corpo de Cristo. Tem pregadores com pregações curtinhas e eu amo eles, eu preciso deles também. Escuto muito eles, fico beliscando centenas de pregações, ano após ano, desses irmãos estudiosos. Mas as pregações que o Senhor Deus colocou em mim, nós sabemos, é o corpo de Cristo e cada um é membro e cada um age conforme a vontade do Espírito Santo. É para quem adora a palavra do Senhor Deus, para quem já está aprendendo a palavra com os outros pregadores, como eu estou aprendendo também, mas agora vem adorar a palavra. Esta pregação longa é só para nós vermos novamente o que nós já sabemos. É boa nova sobre boa nova. Assim como os judeus têm a história deles, tiveram cativeiro, tiveram lá o primeiro templo, segundo templo, houve a diáspora, houve a Segunda Guerra Mundial, houve toda essa cronologia que nem eu não sou bom historiador, de cabeça não lembro a ordem correta, mas eles passaram por tudo isso. Assim nós também estamos numa guerra espiritual. Assim como eles continuam adorando o Criador mesmo depois de terem passado pela Segunda Guerra Mundial, assim nós também estamos nessa guerra continuando também adorando ao Criador. Glórias ao Senhor Deus que nós aceitamos o Filho quando o Filho veio. E nós sabemos que esse Deus existe. Nós sabemos que tem bons pensamentos ao nosso respeito. Pensamentos de paz, porque nos deu vida eterna e abundante, plena, para vivermos em paz. Por isso nós invocamos e eu dou testemunho que mesmo eu pecando, errando e voltando a clamar, a invocar, o nome do Senhor, a presença do Senhor, o Senhor ouve e vem, amados, e vem. E esse é o nosso consolo, saber que o Senhor Deus existe, que é zeloso, que está olhando para nós. E eu coloquei ainda ontem para uma irmã, quase em lágrimas, né? Foi muita emoção lembrar de novo que naquele dia, amados irmãos, naquele dia em que desceu aquele anjo, em carne, naquele mesmo dia, eu estava passeando em Porto Alegre. E eu sei que eu repito o testemunho, mas naquele dia, eu parei numa grade, olhei um parquinho de diversões e estava fechado, não tinha criança, não era aquele horário, mas eu queria que tivesse aberto, queria ver as crianças ali. Eu estava desolado, estava pensando assim, puxa vida, um dia eu já fui feliz como criancinha, já andei nesses brinquedos. Foi um momento de paz ali, mas eu estava desolado, estava pensando assim, puxa, para que que eu estudei tanto? Para que que eu vivi a vida? Não serviu para nada. E eu achando que era só aquilo ali, um momento de desolação, um momento em que nada faz sentido. Eu achava que era aquilo, né? Nem pensei nada, só pensei como eu fui feliz um dia. Eu não estava chorando, não estava triste. Eu encostei numa grade ali, fiquei olhando os brinquedos num parquinho de diversão e desolado, né, com um sentimento assim, cabisbaixo, eu olhava aquilo assim, um olhar apaixonado, meio triste e pensando, puxa, um dia eu fui tão feliz. Sabe, irmãos, me deu uma lágrima agora. E, aquele momento eu pensei assim, puxa, mas por quê? O que que adiantou eu viver tudo isso? Se eu não tinha nada, era uma criancinha e eu me lembro no momento que eu estava nesse brinquedo que eu estava olhando agora. Eu era feliz. Foi um momento que ficou muitos anos lá para trás. Hoje eu estou com 50 e tantos anos. E lá para trás, quem sabe eu tinha 10 aninhos, eu não me lembro que idade eu tinha. Eu fui feliz, eu senti alegria nesse brinquedinho aí. Naquele mesmo dia desceu aquele anjo, irmãos. Anos depois de pecar muito, porque eu pequei, irmãos, que nem Jonas na barriga do peixe, fugindo de Deus, assustado, que nem Pedro negou a Cristo. Aí pequei, um dia eu cheguei a cair bêbado no quarto. E aí, anos depois, clamando, pedindo para o Senhor Deus me mostrou, ainda ontem eu falei para uma irmã, o Senhor Deus me mostrou em espírito, irmãos. Que alegria, amados, esse Deus é nosso Pai. Ele mostrou, irmãos, o senhor está me lembrando de novo agora essa semana. Anos depois, desceu o anjo, eu continuei em pecado, continuei abalado, continuei sem saber onde que eu errei, onde que estava meu pecado. O senhor me mostrou que naquele momento que eu estava naquele parquinho, naquela grade, olhando aqueles brinquedos vazios, eu não posso dizer para vocês, porque eu não sei como dizer para vocês. Mas o Senhor me mostrou que Ele estava lá olhando para mim. Que o nosso Deus chora, o nosso Deus se comove, nosso Deus ama. Com uma comunicação divina, irmãos, porque o Senhor Deus não é homem, mas é pessoa. E nós somos a imagem e semelhança do Criador. Por isso o Senhor Deus pôde me comunicar, e me comunicou essa semana de novo, que naquele momento, irmãos, que eu estava lá antes de descer aquele anjo, que eu estava desolado, o Senhor Deus olhou para baixo, toda a humanidade, bilhões de pessoas, e o Senhor Deus olhou por um momento e me viu, irmãos. E o Senhor Deus me fez saber em espírito, jamais vou poder explicar para vocês, mas num momento o Senhor Deus me fez saber em espírito que naquele momento, apesar de tudo que eu fui na vida, o nada, apesar de ter descido o anjo, apesar de ter pecado, o Senhor Deus me fez saber, depois desses anos todos, que naquele momento, antes de ter descido o anjo, que eu estava naquela grade, olhando aqueles brinquedos, achando que a vida é nada, o Senhor Deus me fez saber que Ele estava olhando para mim, irmãos. Estava olhando com um olhar de amor, de compaixão. Sabe o que é isso, irmãos? O Criador, nesses dias, me fez saber que Ele estava olhando para mim. E se eu digo isso para vocês, no meio dessas guerras e da guerra espiritual que todos nós enfrentamos, é para que vocês lembrem que o Senhor Deus está olhando para vocês assim. Nós somos seus pequeninos filhos. Zeloso, fogo consumidor, nada lhe escapa. Nós estamos nas mãos deste Senhor, nosso Pai. Sabe o que é isso, irmãos? Se crer é o requisito para a salvação, então creiam no Senhor Jesus. Vocês já creem? Agora, o meu testemunho, eu dou. Desceu um anjo e pouco antes, no mesmo dia, eu estava numa grade, olhando um parquinho, desolado. Como quem dissesse, por que que eu fui feito? Sem culpar o Criador, nem estava pensando no Criador, estava desolado, sem saber, olha. E o Criador que nos fez a sua imagem e semelhança não deixou por pouco, não, irmãos. Esses anos todos, o Senhor Deus viu que eu pequei, viu que eu não fui reverente como deveria ser, viu que eu deveria ter mudado de ser um anjo, deveria ter parado, mas viu também que eu estava na minha luta espiritual e eu clamei e pedi, e o Senhor Deus em espírito, irmãos, me fez saber que Ele estava olhando para mim naquele momento em que eu estava olhando para aquele brinquedo vazio. Então, quando eu pensava que não tinha mais ninguém no mundo, que eu estava lá desolado, que não tinha mais motivo, porque assim, eu podia me atirar nos prazeres, mas eu estava ali desolado, buscando respostas. E o Senhor Deus me fez saber, irmãos, que mesmo no pior momento, quando a gente acha que a gente está desolado, a boa nova é essa, que não. E o Senhor Deus é zeloso, está olhando. Mas ele espera que a gente busque a sua face, né? Filhos são aqueles que buscam o Pai. Então, irmãos, quando nós olhamos para o nosso Deus assim como ele olha para nós, porque nós somos filhos, ele colocou em nós o seu espírito, a sua imagem e semelhança. Cedo ou tarde, cada um que é filho vai refletir o Pai nele mesmo. Tal pai, tais filhos. Lamentações 3, versículos 18 ao 26. E afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então é uma lamentação, né, irmãos? Por algum motivo o Senhor Deus permitiu que a minha alma fosse afastada da paz. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Aqui é uma lamentação, não que ele tenha perdido a esperança. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Apocalipse 21, versículos 4 ao 7. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Irmãos, glórias ao nosso Deus. Nessas coisas todas que estão acontecendo, a palavra do nosso Deus é o Evangelho de Jesus Cristo, é a boa nova de Jesus Cristo, são as boas novas, é a misericórdia, o amor, a vida eterna que o nosso Senhor nos deu, aqui e agora. Desde já, irmãos, caminhamos com o nosso Senhor, porque nós já somos vencedores. Seremos vestidos de vestiduras brancas. Nunca mais veremos estas coisas. E o Senhor diz que de modo nenhum vai apagar o nosso nome do livro da vida. Pelo contrário, o Senhor Jesus vai confessar o nosso nome diante do seu Pai, nosso Pai, e diante dos seus anjos. Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.